Pessoal, boa tarde. Está começando o programa Nós nos Outros. Esse programa que é sempre aos sábados a partir das 18 horas. Já são 18h05, mas estamos no ar. E hoje o programa, como a gente já vem anunciando, né, hoje vai ser com o pessoal que faz parte do EJA da escola Salgado Saldanha da Gama, que é lá do eu não sei se é do Dunas ou é da Bom Jesus. Qual é que seria? Intermediário, né? Bom, então está aqui o pessoal, está aqui os professores e alunos desse projeto, né? A gente vai, primeiramente, antes de começar a conversa com eles, aqui também está dois colegas nossos que vão fazer a intermediação aqui, que é o Águido, né, e a Fabiola, né? Que eu sempre, às vezes, troco, né, a Fabiola. E também está aqui o nosso... Mesa. Incansável. Incansável, Black Power. Bolsista do programa também. Esse que é um projeto de extensão da Federal, né? Da Universidade Federal, do curso de Antropologia e Arqueologia. Bom, a gente vai... Esqueceu da Aline, né? Nossa colega da Antropologia, claro, que está aqui comandando, né? É exatamente a Aline que está aqui também. Começamos então, bem neste sábado, vamos, né? A gente fez uma visita na escola a partir do convite do professor Hermes e do professor Cláudio, né? Que foi numa quarta-feira lá na escola, e foi eu e a Ediane, né? Que a Ediane é a jornalista aqui da Rádio Com, né? Que faz um programa tarde de cultura. Que o Emerson ontem esteve aqui presente e falou um pouco do projeto também, né? Ela não pôde vir porque ela está em Rio Grande, mas ela gostaria de ter vindo. Então ela deixou uma gravação, né, que a gente vai colocar agora em primeiro momento, né? E depois vamos com o programa, continuação com o programa. Então vamos ouvir uma fala aqui da Ediane nesse momento. Um grande abraço meu, né, e a minha felicidade de realmente perceber o quanto a Rádio Com tem colocado de fato na prática, né, esse envolvimento com as comunidades, com estudantes, professores e, enfim, em geral, para realmente fazer rádio comunitária, né, e ter essa diversidade, essa pluralidade e esse protagonismo mesmo de diversas pessoas na programação da Rádio Com. Então, queria deixar o meu abraço para vocês, a minha satisfação de perceber que hoje vocês estão aí na rádio, saindo da sala de aula, né, e podendo, enfim, experimentar um pouco do que é a Rádio Com. A Rádio Com, ela é uma rádio bastante única, particular e muito... valorosa, né? Muito, muito preciosa no que diz respeito à democratização das comunicações, porque é uma rádio que tem vivenciado isso há 17 anos, né? Através de diversas vozes. Então, estou muito feliz. Hoje não posso estar aí em Pelotas, estou viajando, mas gostaria de registrar assim, o quanto foi prazeroso estar com vocês na sala de aula, o quanto o professor Emerson também e o outro professor de matemática, que eu acredito que ambos estejam aí no estúdio, tem desempenhado um papel belo e relevante, né, na escola, de estar realmente trazendo para os alunos aí algo diferenciado, né? E essa é uma das grandes relevâncias da comunicação, realmente trazer para os alunos algo prático, algo vivo e algo real. A experiência na escola foi muito interessante para nós, porque a gente pôde conhecer cada aluno, pelo menos um pouquinho, e mostrar para eles, contar para eles um pouco da nossa experiência e também ouvir as dúvidas, né, os anseios, o que eles pensam. Acabamos desenvolvendo um mini roteiro de cada um ser responsável por alguma parte, e isso me alegrou muito, fiquei muito satisfeita, muito feliz, e espero que vocês tenham hoje, sem dúvida alguma, um grande programa, que vocês possam retornar para a Rádio Com. O programa Navegando durante a semana também está totalmente disponível, né, para que vocês possam ocupar e fazer daquele espaço um espaço de vocês, né? Que essa experiência que a gente está realizando com essa escola se realize com tantas outras escolas também da cidade de Pelotas e de outros espaços, e que a gente possa realmente vivenciar um momento bárbaro, assim como vocês vão vivenciar hoje. Tenho certeza que é muito valoroso para a Rádio Com, é muito valoroso para os ouvintes, é muito valoroso para vocês. E a gente segue na luta, na resistência, em tempos tão difíceis, né, onde a nossa democracia está ameaçada, onde muitas vezes tentam calar as nossas vozes. A gente tem esse espaço, que é a Rádio Com, que foi fundada há tantos anos com esse objetivo e que até hoje tem cumprido com seu papel, né, de não fazer uma rádio superficial, mas de ser uma rádio viva, de ser uma rádio de voz e vez, de diferentes pessoas, de diferentes movimentos, de diferentes representatividades. Então, eu quero deixar registrado meu grande prazer em ter estado com vocês na escola e também justificar minha ausência aí de estar ajudando, contribuindo com vocês nesse momento, mas que seja realmente um excelente programa, que seja um momento de grande diversão, de grande conhecimento, de grande prazer mesmo, porque a Rádio Com, ela é, sem dúvida alguma, um espaço de muito prazer para os ouvintes e para quem faz ela. Então, que vocês se sintam abraçados, se sintam muito bem-vindos, né? Um abraço também para o parceiro aí que vai ser entrevistado, o rapper, que já está com o seu trabalho à mostra e que os ouvintes vão poder conhecer, e a todos os alunos, a todas as alunas que estão aí, a todos os ouvintes que estão nos escutando, ao Glênio, que é incansável, né, no que diz respeito às articulações, às movimentações com as pessoas, uma grande inspiração minha, uma figura que eu respeito muito, porque há muitos e muitos e muitos anos tem mostrado na prática que é possível fazer algo muito útil para a sociedade. O Glênio, ele faz isso em diversos aspectos, no aspecto cultural, no aspecto social, é uma pessoa incansável nesse sentido, então fico muito feliz também. E um abraço, claro, para os alunos do curso de antropologia, que estudantes, né, professores que fazem parte do programa de hoje também, nessa produção semanal, que tem sido muito relevante para a Rádio Com, que tem trazido resultados extraordinários de grandes debates, debates muito importantes, relevantes, né, saindo da universidade e indo para as ondas livres da Rádio Com. Então, um abraço para todos vocês. Hoje não vou poder estar aí, mas desejo aí, sem dúvida alguma, um grande momento para vocês. Um abraço. Aqui quem fala é Ediane Oliveira, jornalista da Rádio Com e produtora e apresentadora do programa Navegando Rádio Com. Tá certo, então. Foi a Ediane Oliveira, nossa jornalista aqui da Rádio Com, né, que faz um programa Navegando de segunda a sexta-feira, das 16 às 18 horas, a exceção na sexta, que é das 16 às 17h30, né? Então, a gente volta agora com os nossos apresentadores aqui, que vai ser o Águido e a Fabiola, né? E que vão estar conversando aqui com o pessoal que pôde comparecer hoje, né? Boa tarde, rádio ouvintes. Como eu sou uma dama, eu vou deixar pro Águido começar. Eu? boa tarde, pessoal. Acho que a temática de hoje ela é bem interessante, né? Acho que vai render uma discussão bem boa. É a primeira vez que eu tô participando de uma mesa, né, de condução de uma fala ou de algumas falas relacionadas à Ouija. Né? Temos convidados bem interessantes que vão, de repente, fomentar essa discussão para a gente. Eu deixo para vocês fazerem a apresentação dos nossos convidados, né? E vamos dialogar. Bom, nós estamos aqui com Antônio Ivan, com o Rian, com o professor Cláudio, é um infiltrado das exatas, da área de matemática, e com o Emerson, que, né, parte de humanas, filosofia e história, melhor curso da vida, a não ser antropologia, né, porque hoje eu estou nos dois caminhos. E nós gostaríamos de saber primeiro como se deu o projeto, de onde surgiu a ideia, por quê. E eu acho que esse é o princípio, depois nós vamos seguindo com mais questões. Pode ser? Sim. Bom, o projeto, o professor está aqui do meu lado, que está mais tempo, né? Daí vai só me corrigindo, né? O projeto é um pré-requisito da educação para jovens e adultos, né, Cláudio? Sim. E é um pré-requisito em que os professores, durante a carga horária de um semestre, né, eles têm o seu trabalho normal, né, de matemática, português, ensino religioso, história, geografia. E num dado momento, às quartas-feiras, as equipes se reúnem, né, em duplas de professores ou trios, pegam uma turma, que nós temos lá a quinta etapa, sexta etapa, sétima etapa e oitava etapa. Então a gente se divide, a gente tem aquela questão de buscar um assunto que seja relevante, né, e a gente monta o projetinho direitinho para encaminhar depois de escolhido o assunto, né? Então, o professor Cláudio teve o mérito desse ano pensar, a gente trabalhar a história das mídias, então a gente está trabalhando a história dos jornais, o telégrafo, o rádio, o telefone, vamos falar um pouco da TV, da internet. Então a gente está trilhando esse caminho. Então a gente, num dado momento, eu pensei que a gente poderia trabalhar a rádio de uma forma mais prática, né? Proporcionando aos nossos alunos e alunas a experiência de ter uma palestra, ter um envolvimento, uma conversa, né, para ser mais informal, né, menos formal, em relação a pessoas profissionais que trabalham dentro da área, né? A gente pensou na rádio aqui, que eu já tive uma experiência anterior aqui, de 2004 a 2006, né? Quando era aluno acadêmico do curso de filosofia, e a gente participava do Bicho de Sete Cabeças aqui, né? Que não sei se continua aos sábados aqui, e funcionando. Então, que eram que nem o trabalho de vocês, era na época um projeto de extensão, né, da UFPEL. E aí eu sempre tive esse carinho, né, pela Rádio Com. Então, e sempre estou tendo contato com pessoas da rádio, tenho contato com o Glênio há muito tempo, né, a gente conversa um pouco, agora a gente estreitou um pouco as relações aí, pegamos o telefone, começamos a conversar mais, e aí eu me lembrei que a gente poderia convidar o pessoal para ir na escola, né, e falar um pouquinho do trabalho de vocês em rádio, né, falar um pouco do funcionamento para os nossos alunos, né. Então foi basicamente isso aí. O projeto é um projeto... Cláudio? Matemática. Matemática. Como é que vocês conjugam com a história, a matemática, de repente, dentro dessa perspectiva do EJA, né, a carga que os alunos trazem para a sala de aula, né, o cotidiano deles, a vivência desses alunos, né, que o EJA é um projeto no Brasil, digamos, de certo modo, recente, uhum, né, e dentro dessa condição de projeto recente na pauta educacional, a gente percebe que tem muitas críticas acerca de como é conduzido, às vezes, né, o programa, de certo modo, a não alcançar objetivos por não estar linkado à vivência, ao que esses alunos trazem, a condição de vida, ao histórico desses alunos. E como é que vocês veem isso e conseguem, de repente, dialogar com isso a partir das disciplinas de vocês? E aproveitando a pergunta também, vocês pensam num tema, e aí eu fico pensando que o aluno de EJA, ele tem características diferentes, até pelo horário, pelo histórico. Sim, sim. O que chama atenção, até depois os meninos podem falar, vocês estão na escola, estão retornando, e que tema chama a atenção de vocês, por exemplo? Esse, que aí tu começa a pensar internet, mas pensar no telégrafo, uhum. Então... Tipo, é muito louco. E aí, como é que tu coloca esse aluno envolvido nisso? Eu já tive uma experiência, eu fiz um estágio num EJA, e eu senti, assim, muitas idades diferentes em sala de aula. E para tu chamar a atenção de alunos com 18 anos e alunos de 40, 50, uhum. 60 anos, tu tem que ser multitarefas para, tipo assim, prestem atenção em mim, esse assunto é legal, por favor, venham à aula, não vamos desistir e tal. Como vocês conseguem manter manter essa presença e esse prazer, não só dos alunos irem para ficar ali na sala de aula cumprindo um horário, assim, para ter interesse mesmo? Uhum. Olha, não tem, em termos de Brasil, de educação, a gente não tem, assim, como é que eu vou dizer para vocês? Um modelo, uma receita pronta, não existe isso. Sim. Então, eu voltei agora, depois de um ano, mais ou menos, sem estar estudando, eu voltei agora, estudando no IFSU, como aluno especial do mestrado, estou trabalhando, estou vendo um pouco de história da educação. Então a gente vê questões de como se deu, né, a educação no Brasil, e tu vê que o acesso era restrito, a gente vem de um contexto pós-proclamação da República em que a população, a maioria, não tinha acesso à educação, a educação era mais para meninos do que para meninas. Então, por aí a gente vai começar a discorrer e falar de vários autores e elencar coisas que, no momento, a gente tem pouco tempo para isso. Então, o que que a gente começa a perceber? Eu acho que é o que a gente ouve muito, é o olhar. Tu tem que ter o olhar. Tem que, não é o nosso trabalho, ele não é, as pessoas elas acham que um professor, ele trabalha só aquele horário dele, ele não trabalha só aquele horário. A gente vai para casa, aí daqui a pouco dá uma insônia, no meu caso, né, e eu começo a pensar, como é que eu vou fazer com aquela turma, como é que eu vou fazer com aqueles alunos, como é que eu vou resolver isso, como é que eu vou resolver aquilo. Então, e a gente tem muito disso, né, gente. Existe um abismo, e eu digo abismo agora por experiência, entre o meio acadêmico e a escola. É um abismo. Nós idealizamos, ou nos é passado uma ideia idealizada num contexto que não tem nada a ver. E a gente não está preparado para enfrentar, infelizmente. Então, por isso que tem colegas que ficam em estresse, tem colegas que se licenciam, tem colegas que não aguentam, porque é uma pressão que a gente vive muito forte, em que a gente precisa, eu tenho conversado com os alunos e as alunas, assim, que a gente precisa sair um pouco do lugar comum e buscar fazer a coisa ficar interessante. Então, até nas reuniões com professores, a gente conversa e um pergunta para o outro, tá, como é que eu vou melhorar a aprovação, como é que vai ser, como é que eles vão se interessar, e um diz, ah, eu estou fazendo joguinhos, eu estou fazendo isso, eu estou montando aquilo. Então, tu começa a trabalhar mais em casa do que outra coisa, porque tu precisa buscar melhorar o rendimento e buscar perspectivas em que, sei lá, tu trabalha aquela turma do modo que eles comecem, sei lá, por repetição, por observação, entender para que, que serve a questão do lixo, onde é que eu coloco o lixo sujo, o que, que eu faço com a higiene, o que, que eu faço com isso, o que, que eu faço com aquilo, quer dizer, várias coisas, porque eu, por exemplo, eu na escola lá, eu sou professor, no caso, a nível 2, e eu sou o único professor de lá, na área, né? Então eu tenho todas as turmas da escola na minha disciplina. Eu tenho meu concurso, eu sou para ensino religioso, mas eu trabalho mais com relações humanas com eles, né? Então, o que, que a gente trabalha? Dentro do programa que nos é entregue, a gente procura dar uma adaptada e trabalhar um pouco dessas relações humanas. E o que, que a gente trabalha? A gente trabalha muito com alunos de sexto ano até alunos de EJA, até alunos adultos. Então, desde crianças até adultos. Crianças que estão saindo do quinto ano e estão indo para o sexto ano, que só tinha uma professora e passam a ter 10 professores quase, aí é aquele choque, tá, né? E é uma coisa assim difícil da gente lidar. E eu chego a dar a aula para os filhos durante o dia e à noite para os pais que estão estudando e voltaram. Então é interessante isso, né? Então tu tem um contato com todas as vezes. Tem um rapaz que não veio hoje, que viveria, que eu dou aula para ele, para a esposa e para todos os filhos. Então, eu tenho contato com toda a família. Tá? É legal isso aí, mas é uma responsabilidade que vai pesando na gente. Tá? Então, eu não sei se eu respondi os questionamentos de vocês, mas não tem uma fórmula. As coisas vão se dando na observação, no bom senso, no jeitinho, naquela forma de tentar fazer o melhor. Né? Sei. Bom, o moço da mesa, o Anderson, né, confirmou que nós devemos fazer um intervalo. Música ou intervalo, Anderson? Decida. Não tem música, Anderson? Tem. Qual a música? O intervalo antecedido por música. Ah, não, vai ter aí. Vai ter. É que nós temos aqui um moço que canta, que está com seu violão. Então, assim, aproveitamos ele agora, depois... Ah, eu tô curiosa. Eu tô curiosa. Por favor, vamos com o moço aqui. Eu tô com a minha? Claro, a tua. Vamos lá. Autoral sempre. Antônio Ivan vai cantar aqui pra nós. Autoria, né, própria. Conseguiu organizar aí. Claro. A vida me ensinou a ser feliz. Aprendi que nada é pra sempre. Tudo que tiver de ser, será. Acredite, nunca pare de lutar. Pessoas se perdem em todo lugar. Eu me perco em minha própria mente. Me lembro das emoções. Seguro os meus passos e sigo em frente. Solte o que está dentro de você. Você não tem nada a perder. Pense que no mundo é tudo igual. O estranho também pode ser normal. Confesso que já me machuquei com palavras que mesmo falei. Confesso que já fui me deitar com a intenção de não acordar. Momentos me fizeram recuar, outros que fizeram eu chorar. Muitos que gritaram pra eu fugir, nunca fizeram eu desistir. Então solte o que está dentro de você. Você não tem nada a perder. Pense que no mundo é tudo igual.

que os nossos convidados, né, os alunos, o Rian, e o Antônio Ivan, conte um pouco da sua história, né? Já que a quem não conhece muito do EJA, sempre tem aquela noção de que de partir só daquilo que os alunos necessitam por não ter aprendido algo, e de repente eu acredito que não é nessa direção, né? Acho que a gente pode partir daquilo que de fato os motiva a estar ali e daquilo que eles têm para contribuir, né, para levar para a sala de aula, e quais são de fato as aspirações deles diante daquilo que eles vão encontrar, e de repente como é que vai rolar essa química, né, de um retorno para a sala de aula, enfim, mediante todo o processo que levou a pessoa a se afastar por um período. Então, acho legal vocês falarem um pouco da experiência de vocês. Conta aí para nós. O Rian, ele pode se aproximar, que ele tá super tímido, querendo fugir aqui. Ele veio só para conhecer, não quer contar por que ele voltou. Poxa vida, a gente queria uma colaboração. Mas, Antônio Von, tu já cantou, então agora tu pode falar. Fica mais fácil, já tá relaxado. Um pouco. Para falar um pouco sobre o que o Águido perguntou. Podia perguntar de novo. Você falar um pouco da tua experiência, assim, sobre o EJA, o que te fez retornar, o que foi que te fez parar e o que te fez retornar, e qual foi a tua visão, assim, do EJA ao chegar, enfim, qual é a tua visão hoje, o que é que de repente desenvolveu algumas outras capacidades que tu já tinha, enfim, ou tu encontrou um ambiente que tu poderias... que tu pôde ali desenvolver algo que tu tava pensando já em trazer nesse retorno, enfim. Fala um pouco da tua experiência pra gente. Bom, eu parei de estudar fazia 2 anos, aí eu voltei agora. Eu tinha parado porque tinha umas complicações em casa. Aí eu parei de estudar pra trabalhar, parei 2 anos pra ficar trabalhando. Aí agora eu voltei, mas continuo trabalhando. Tô trabalhando pra fora da cidade. Aí eu fico uma semana no colégio e uma semana fora, conversei com os professores e... eu fico uma semana fora trabalhando e volto, recupero a matéria e continuo estudando. Foi uma pergunta tensa, hein? Não se faz assim. Mas assim, agora tu acaba o EJA, o que tu quer fazer depois? Pretende curso superior, universidade? Tu já tem a coisa das letras? Queria fazer faculdade. Ai, que amor. Bom, né? Escrever tu já escreve, tocar já toca, então... já tá feito. É. Mas bem legal. E o que que o EJA tem ajudado, assim, na tua... tu como músico, um músico e trabalhador, né, fora do campo musical também, tu conjuga aí 3 funções, né, tu junta aí 3 coisas interessantes, né, tá muito na realidade do músico brasileiro, né, autoral como você é. Sim. E precisa trabalhar num determinado período, depois precisa de um tempo para se dedicar ao pensar musical, à composição, enfim, aquilo que tu vai... e de um outro tempo pra escola, fazer as tarefas, sim, da escola. Como é que tu consegue lidar com isso? O que é que isso tem te ajudado? Ou atrapalhado, enlouquecido? Atrapalhado. Como é que tu consegue dar conta de tudo isso? Na verdade, ultimamente eu não ando fazendo música, só estudando e trabalhando. É. Só estudando e trabalhando. E trabalhando. Só, é, né? Tem que estar tranquilo por enquanto. Mas... esqueci a pergunta que ele tinha feito. Essas funções, né? O EJA tem te ajudado a pensar mais na tua condição enquanto trabalhador, enquanto trabalhador da cena musical, enquanto trabalhador fora da cena musical. Como é que tu tem visto isso? Sim, eu tô usando o EJA bastante pra mim acabar o ano e focar um pouco no trabalho, pra eu conseguir me sustentar e não depender só da minha mãe. Pra mim continuar na música também. Aí eu quero terminar os estudos, conseguir um trabalho e depois investir na música. O EJA, então, tem te ajudado a pensar nas tuas composições? Isto. Alguma pergunta? Rian, fala aí, Rian. O Rian, ele continua mudo, gente. Poxa, Rian. Professores, se vocês pudessem traçar um perfil dos alunos que vão para o EJA, o que faz professor de matemática... Há mais tempo? Então, assim, com a sua experiência, o que leva os alunos se afastarem, retornarem? Que perfil é esse? Se é possível. E pensando também na questão de gênero, eu sempre penso que para a mulher, às vezes é mais complicado quando se é mãe, quando se tem uma casa, se tem filhos para administrar, e daí tu volta para a escola, mas ao mesmo tempo tu tem os filhos, às vezes tu não tem um pai presente na educação desses filhos. Então a mulher, às vezes, ela tem uma sobrecarga maior para conseguir dar conta de todas essas funções. Gostaria de saber sobre isso. Bom, o perfil dos alunos do EJA é muito heterogêneo. Ele abrange desde pessoas lá da quinta série, pequeninhos, até com 15 anos, 16, até adultos que deixaram de estudar. Eu tenho alunos que fazem 25 anos que deixaram de estudar e voltaram. Então, eu não sinto muita diferença na parte de gênero. Assim, claro que a mulher lá no colégio, por exemplo, tem algumas coisas que pode influenciar, por exemplo, na saída. Ali as gurias sempre pedem para ter proteção maior, coisa que não acontece, né? Como eu sou professor de matemática, a minha matéria por si só já é muito carregada. Então, eu procuro, e esse projeto me deu a oportunidade de fazer coisas diferentes, né? Então, como a gente está trabalhando as mídias, eu tenho condições de conversar com eles de outros assuntos. Para mim, isso é muito legal. Porque na aula de matemática, eles... Muitos encaram normalmente, vamos dizer assim, mas tem uns que têm problemas, não gostam, porque a matemática ela é uma coisa que, se ela iniciou mal lá no iniciozinho, ela vem mal até o fim. Então, esse projeto me traz, esse que nós estamos nesse semestre fazendo sobre as mídias, né, nos trouxe muita coisa legal, assim, para mim, por exemplo, de conversar outros assuntos com eles. Para mim, isso é o que eu mais trago, assim. Por consequência, uma aproximação e esse olhar se desenvolve de uma forma assim. Né? Porque na escola, por exemplo, quando o professor de educação física não vai, eles fazem uma guerra. Quando eu não vou, eles fazem festa. tem um detalhe técnico aí, né? Mas isso eu acho normal, já superei isso há muito tempo. Né? E por isso que esse projeto para mim é legal. Trata de assuntos que eu não costumo tratar normalmente. Acho que a Fabíola tocou nisso, mas ainda... A questão da evasão, como é que vocês percebem isso? Porque, como o professor Cláudio falou, né, tem gente que passa 25 anos, a gente tem uma faixa de 16, que vai até 40, 50 anos de idade, das pessoas que estão incluídas no programa. E a gente sabe que, de repente, uma pessoa que passou 25 anos, 15 anos, 25, fora da sala de aula, também é difícil, e até por conta da dinâmica atual, né, o próprio Antônio Ivan a gente pode, de repente, pensar... usando a figura do Antônio Ivan, né? Faz música, trabalha e tem que estudar. E num dado momento, de repente, essas pessoas podem ter, não por opção, mas por necessidade. Por necessidade, né? Obrigado, Fabíola. Por necessidade, ter que se ausentar da sala de aula de novo. Como é que vocês trabalham essa questão da evasão para lidar com essa pessoa que passou 25 anos e que, de repente, por conta de... ter que trabalhar, cuidar dos filhos? Tem alguma questão específica que vocês têm trabalhado para segurar os alunos, para manter esse aluno dentro da sala de aula? Enfim, o Antônio Ivan já deu uma dica para a gente, né? Ele passa uma semana fora, mas ele tem todo um diálogo com os professores para poder repor essa coisa. Mas, para além disso, tem alguma outra ferramenta que vocês utilizam, assim, que de repente reflita na diminuição Da evasão, né? Da evasão escolar. Olha, continuo com a perspectiva, não se tem um padrão de comportamental, de tentar evitar, assim, mas a gente observa e percebe a evasão e cada um tem, né? Acho que o Cláudio depois deve elencar algumas formas, algumas maneiras de intervir. Isso é uma coisa muito pessoal. Eu, como meu trabalho é muito na área das humanas, eu procuro... Eu trabalho muito com visual, então eu procuro sempre, quando vou levar algum material visual para eles, eu levo um pequeno vídeo com alguma mensagem que dê ânimo, né, para todo mundo, para eles, né? O último era sobre o que você quer ser quando crescer, né? Então dá uma perspectiva, mostra uma pessoa idosa também, então dá uma perspectiva de que a gente não vai ser jovem o resto da vida, que a gente também tem que saber o que a gente quer, então, enfim, né? Para dar ânimo, né? Com certeza a gente conversa com eles, eu coloco muito as minhas experiências, né? Acho que a gente tem cada um a sua história, a nossa história é importante, não é só a história do livro lá, dos historiadores que pesquisam, mas nós temos a nossa história. E eu sempre coloco, olha pessoal, a minha trajetória, a minha vida acadêmica não foi mole não, foi difícil. Eu fiz os 4 anos de faculdade, a primeira faculdade que eu fiz, trabalhando 40 horas direto, então eu... Pouco que eu tinha de folga, de feriados, fim de semana, eu ralava estudando entre lazer, entre namoro, entre família e faculdade. Estou aqui, estou vivo, não morri, muitas vezes digo para eles. Né? A gente tem que ralar, a vida de estudante não é fácil, porque o pessoal reclama muito também. Reclama das provas, reclama do conteúdo, reclama do tempo, reclama do pessoal, reclama muito, né? E com razão, todo mundo é ser humano, a gente sabe que é difícil de conciliar tudo. Então, eu mesmo voltei a estudar há pouco de novo, então a gente cansa, a gente tem que dormir um pouco menos, a gente tem que ler mais, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar. É brabo mesmo, é brabo. É um sacrifício que a gente faz. A gente não tem lazer, as pessoas às vezes não se dão conta que pra gente chegar a algum lugar, a gente tem que renunciar a muitas coisas que são boas, que são interessantes, que são prazerosas, mas que a gente cria uma rigidez de horários e compromissos que nos tira um pouco. E muitas pessoas não querem, né, isso aí, né, de tá numa disciplina, né? Eu imagino pro Anthony como deve ser difícil trabalhar, estudar, correr na idade que ele tem, né? É diferente de mim, tem 46 anos, a gente está mais focado, está mais um pouco diferente, né? Então eles são jovens, né? É diferente, né? Então eles vivem um contexto bem complicado, né? Quem está mais tempo sem estudar é um choque, né? Tem alunos lá que têm dificuldades, né? Que a gente tem que conversar, e é aquilo que eu falei para vocês, tem que ter o olhar, né? Tem que chegar mais perto, tem que conversar, tem que olhar o caderno, tem que perguntar várias vezes se está entendendo, tem que dar uma desdobrada no conteúdo muitas vezes. Tu olha o livro didático e tem um choque, porque o livro didático ele não está... preparado para esses alunos, né? São textos enormes, com termos técnicos, com expressões difíceis, que tu tem que estar com o dicionário do lado para ver qual é o significado. Então tem vários agravantes aí que a gente, como professor, tem que ter o olhar e dar uma melhorada, tá? Para a coisa não ficar tão difícil ou tão complicada, né? A gente vai descomplicando um pouco, acho que. Mas não tem um método, uma fórmula. Cada turma é diferente da outra, cada pessoa é diferente da outra, né? Então, mais ou menos nesse sentido, né? É que eu não sei se tu passou por isso. Quando eu fiz lá o meu estágio no EJA, a minha grande preocupação é que eu tentava agradar a todos. Uhum. E aí tu tem alunos de diversas faixas etárias, tu quer ter certeza que tu tá te fazendo entender. Uhum. E aí quando um aluno faltava, eu era tipo, desculpem. Eu era chata que ia pro refeitório pra sentar e ficar ali pentelhando. Assim, tá tudo bem? Ah, eu sei que tu faltou, pode ter tido motivo, mas assim, vem na próxima aula, vamos lá. Só que assim, eu estava no estágio e eu ainda estava um tanto iludido, porque a gente sai da universidade assim, pensando, vamos salvar o mundo. E aí quando tu chega na escola, tu vê que no máximo é tu te salvar às vezes e puxar alguém junto. É uma realidade totalmente diferente, assim. E o que eu mais escutava eram relatos de cansaço. Não só dos alunos, como dos professores. Dando aulas intermináveis em trocentas escolas para conseguir se manter. E aí eu já ouvi assim, olha, isso aqui a gente não é valorizado. E o aluno trabalhando, estudando, tudo junto também é um peso. E daí é bem complicado. Às vezes tu não tem ferramentas tecnológicas na própria escola para conseguir dar uma aula legal, tu não tem um data show, a TV já é pequena, tu já não tem internet. Então assim, tu tem que te desdobrar e praticamente ser um popstar, assim, para os alunos olharem para ti, tipo, olha gente, eu tô tentando. Mesmo que tenha quadro e giz e muito boa vontade, assim. De ambos, porque se a turma também não tiver disponível, não tem como. Às vezes não é todo mundo que está na mesma sintonia. Bom, agora são 18 horas e... quase 55? 52, 53? Apoiadores culturais... ou mais uma do... Ah, pensei, né? Por que não? Vamos pegar o talento desse menino. Antônio Ivan, por favor. Aproximando os microfones. Mais um. Ah, eu ia falar agora mesmo, as músicas não tiveram nome ainda, tá? Eu ia perguntar pelo nome, se não batizou. Ainda não. Tá bom. Pedi pra não chover e pras horas passar. Preparei esse som pra quando a gente se encontrar. Não era pra me apaixonar. Não era pra me apaixonar. Sou complicado, eu sei, mas tente me entender. Quando eu te digo tchau, quero que me leve com você. Não era pra me apaixonar. Não era pra me apaixonar. Lembranças e emoções me fazem permanecer. Tenho medo que seja um sonho e acordar sem você. Não era pra me apaixonar. Não era pra me apaixonar. Não era pra me apaixonar. Não era pra me apaixonar. Mas aconteceu. Roubou meu coração assim, tão fácil. Entrou na minha vida assim, tão fácil. Fez eu me amarrar em ti. Roubou meu coração assim, tão fácil. Chegou sorrindo pra mim. Entrou na minha vida assim, tão fácil. Fez eu me amarrar em ti. E aconteceu. Foi a apoiadores culturais. No ar. A frequência 104.5 FM. Mobilização pelas ondas. Rádio Sintonia. Rádio Com 104.5 FM. Rádio Com 104.5. Aqui a cultura nacional se converge. Que vem com o groove, vem na mente que eu tô em paz. Essência de Vida no Mercado Central, Banca 58, telefone 8406-1315. Além das tradicionais ervas medicinais, você vai encontrar medicamentos fitoterápicos, suplementos, alimentos funcionais, orgânicos, integrais, sem glúten e sem lactose. Produtos a granel, temperos, oleaginosas, grãos e outros. Visite a página no Facebook Essência de Vida Pelotas. Não se deixe levar. Subverta. Rádio Com 104.5 FM. Essa é a Rádio Com 104.5, esse é o programa Nós Nos Outros, sempre aos sábados, a partir das 18 horas até as 19h30. E vamos aqui falar do nosso site, né, para quem quiser escutar a rádio pela internet também, né, é www.radiocom.org.br. Nosso telefone, para quem quiser ligar, é 322-1571, né, e... Esse é um projeto de extensão da Universidade Federal de Pelotas e um programa organizado por alunos e professores do curso de Antropologia e Arqueologia. É, vamos lá, né? Mais uma vez já estou retomando as nossas abordagens aqui com os nossos convidados para falar um pouco do EJA, né? E a gente retoma de novo com a fala do professor Cláudio, né, para fazer uma panorâmica para a gente e, de repente, acenar algumas questões pontuais do EJA na escola Almirante Saldanha da Gama. Almirante Saldanha da Gama, né, com relação ao público, com relação... não só o projeto, mas o que de repente tem surgido, se tem algum aceno para outros futuros projetos dessa experiência que vocês têm desenvolvido lá. Professor Cláudio, por favor. Bom, eu não tenho, assim, não posso premeditar o que nós faremos no futuro, assim. Posso dizer que nosso projeto está sendo muito bom, muito legal, produtivo, inclusive, como eu já falei, né? A questão aqui foi até perguntado antes, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre a invasão, que ela é muito... Como é que eu poderia dizer assim uma palavra que... Porque, por exemplo, geralmente nossas turmas de 30 chegam ao fim do ano com 12. Chegou ao fim do ano com 13, 14. Tendência é uma invasão. Não é uma invasão, não sei se ficou claro anteriormente, não é uma invasão de 20%, não é uma invasão de 30%, é uma invasão de mais de 50%, entendesse? Então, são várias razões que acontece isso. Voltando à tua pergunta, eu não tenho ideia assim, de novos projetos, agora no momento não me vem na cabeça, assim, mas eu vou já sempre pensar que deu certo essa parte de trabalhar com eles, um assunto diferente, como eu falei, sobre atuais, né, numa época que a gente vive. Eu pensei muito nas trabalhar as mídias com eles pelo motivo das fake. Né? Então, muitos não sabem o que, que é isso. Eu vejo eles comentando e conversando. Então, a gente tenta lançar uma luz sobre esse assunto também. Né? Muito atual na nossa eleição, né? Que decide amanhã uma coisa importantíssima para o nosso país. Né? Que a pessoa se deixar levar por opiniões que não são verdadeiras, né? É muito complicado, é muito... Então, quem trabalha com a educação e percebe essa, vamos dizer assim, não é... As pessoas ignoram, né? Muitas coisas, né? Como é que funciona a rádio, por exemplo. Eu mesmo nunca tinha vindo numa rádio, para mim é a primeira vez que eu estou numa rádio. Estou vendo vocês aqui, estou adorando, tá, o jeito que faz. Mas para mim é novidade também. Né? Então eu penso que para eles, essa coisa de entender o que, que é a mídia, né? Como é que é um jornal, o que, que é uma televisão batendo no mesmo assunto todos os dias, o que, que é um jornal nacional em forma de novela, noticiando sempre o mesmo assunto, para eles perceberem o que, que é uma propaganda subliminar, né? Que a gente fala, eles não entendem muitas vezes. Né? Tudo isso. Complementando a fala do professor. Ela desligou meu microfone, isso é uma audácia. Complementando a fala do professor, amanhã nós temos o segundo turno, um momento decisivo para a história deste país. Lembrando que a comunicação, a mídia é o nosso quarto poder, né? Algumas pessoas são formadas pela Globo, SBT, Record e todo esse tipo de coisa. Isso é inegável. E amanhã vamos com consciência, né? Porque vão ser 4 anos de convivência com o governo escolhido e aí não adianta chorar. E não vamos ficar brincando de tira presidente, bota presidente, né? Acho que vai ser pedagógico. E lembrando sempre que cuidado com seus desejos, pois eles podem se tornar realidade. Então, quando você for na urna lá, aquela carinha vai estar 4 anos nos representando, nos, né, retirando ou dando direitos, ou, né, perseguindo pessoas, ou não, quem sabe. Então, assim, quem for um tanto subversivo, já prepara a passagem para o Uruguai. Fica a mensagem, tá, gente? Queria retomar aqui a fala com o professor, que está falando de mídias, né? A gente tem realmente essa preocupação com a questão da mídia, né? E, é claro, a gente tem aqui, a gente criou essa rádio comunitária com essa proposta, né? De dar voz para quem não tem voz. Já, isso até parece romântico, né? Falando, mas é uma maneira que a gente tem de dar espaço para muitos artistas locais aqui, e não são poucos, né? A gente fez a Rádio Conf, junto, os músicos começaram a deixar seus materiais aqui, músicos da região, não só de Pelotas, deixaram seus discos aqui e conseguimos fazer uma coletânea com 60 artistas, né? Então, é uma... só com músicos da região, né? Então, sem contar com músicos mais de Porto Alegre e outras regiões lá de lá pra cima. Então, para ver o que temos de artistas e pessoas, né, que querem fazer alguma coisa, e muitas vezes coisas que realmente com conteúdo, né, que digam alguma coisa, que não fique só em coisas vazias, né? Eu acho que essa é importante, e a gente tem essa preocupação. Então a rádio tenta dar essa voz. Quando a gente pensando em trazer vocês aqui, que a princípio eu acho que seria uma fala na escola, né? Justamente por isso, porque existe essa preocupação de a coisa não ficar só sabe, de cima para baixo, colocando uma informação e as pessoas só ouvindo. Não, acho que elas têm que participar disso, elas têm que fazer uma troca com isso, né? Então, isso é importante. Na sua fala que você falou agora, isso é bem claro, né? A pessoa ter senso crítico, na real, né? Sim, com certeza. Essa parte de ter autocrítica é muito importante atualmente, né? Porque as pessoas estão simplesmente, às vezes, como já estamos falando em votar, vão votar contra. Eles não estão votando no candidato, estão votando contra alguém. Às vezes, muitas vezes, é um voto de protesto, como houve muitas vezes, né? Mas é isso aí, eu acho que é importante essa parte de autocrítica e gostaria de passar. O Emerson, né, que é professor de filosofia, isso. deve ter também alguma fala sobre essa questão da liberdade da expressão, né? E a gente e dar voz para quem não tem voz, né? Porque quando a gente pensa muito. Por exemplo, a questão da música mesmo, a gente vê muitos artistas aparecendo, mas se a gente olhar, esses artistas são ligados a grandes gravadoras, né? E muitos artistas que não têm essa grande gravadora por trás, eles não conseguem nem aparecer, não conseguem não ter. Agora está tendo, talvez, pela questão de ter mídias alternativas ou comunicação comunitária, ou também mídias que são blogs, né? Que eles mesmos colocam suas músicas à disposição. Isso dá visibilidade também para eles. E muitos artistas estão fazendo isso, né? Um grupo hoje que usou muito dessa foi o Teatro Mágico, né? Que é um grupo que ele enche teatro, enche o Guarani ali, e sem precisar da Globo, né? Claro, eles depois acabaram até fazendo alguma coisa dentro da Globo, mas foi depois que eles já tinham um reconhecimento. Então, essas coisas que a gente... ver que é possível, né? Existe muita força no, nas pessoas, né? Não só a gente tem que entender que nas periferias existe muitos artistas, né? Muita gente que quer fazer alguma coisa, não só na questão da música, mas na poesia e em outras artes. Então, eu acho que essa valorização tem que ser dada, né? E muitas vezes, infelizmente, às vezes o capital, né? Fica mais forte e aí a nossa cultura se transforma simplesmente numa mercadoria. E não é bem isso, né? Sim. Professor? Olha, é uma questão bem difícil, né? Tu tentar entrar na mente das pessoas, né? Como o Cláudio falou há pouco, a questão do voto de protesto, o voto... tu estás indo contra, né, alguma coisa que tu não concorda. Então, o que, que a gente pensa a respeito disso? É que eu acho que, resumidamente, nada melhor do que o diálogo, nada melhor que a democracia, nada melhor do que nós buscarmos num país com características tão diferentes, de regionalidades, de raças, de etnias, de gênero, nós buscarmos a democracia. Não existe outro caminho para nós, Tá? Não existe um grupo que padronize todas as pessoas no país. Né? Então, a melhor coisa é o diálogo e nós criarmos um ambiente em que nós façamos um grande acordo e em que nós consigamos conviver dentro deste grande espaço que é o Brasil, com um acordo bem grande em que todo mundo consiga viver em harmonia, ou pelo menos tentar viver em respeitar harmonia. Respeitar as diferenças, né? Exatamente. Que é, não existe democracia sem respeito às diferenças. Exatamente. Então, acho que essa é a base de tudo. Então, é isso, né? A gente está aqui com... Eu não sei se o menino, eu gostaria que esse rapaz falasse alguma coisa, porque ele também está aqui nos olhando, aqui no, né? E ele também tem uma história, né? E seria interessante ele falasse, está trabalhando, está estudando, falasse um pouco, vamos lá. Tá bem, então, não vamos insistir. Ele estuda, não, ele faz parte do curso, né? Mas, não, é que eu gostaria que ele falasse alguma coisa, porque a gente está tendo, eu acho que... Mas tranquilo, a gente não pode forçar também, né? É isso aí. Tá bem? Tá observando. Né? Então é isso aí. A gente tem que respeitar. Tudo, temos que respeitar. Tá observando tudo. Águido, tem mais alguma coisa? Não, eu tenho uma o projeto que vocês desenvolvem, ele trabalha muito com essa questão da comunicação, da mídia, enfim. Tem algo voltado para a produção dentro das aulas, os alunos de repente... passarem a produzir, mesmo que de forma amadora, alguma coisa relacionada aos conteúdos trabalhados em sala de aula? Bem amadoras já estão produzindo. Já. Nossa, eles produziram um jornal. Na realidade, eu estou trabalhando... A ideia foi tão interessante que eu disse, Cláudio, dá licença que eu vou trabalhar no restante das turmas. Aí eu peguei as minhas... Eu tenho na escola... deixa eu ver aqui... 15 turmas eu tenho. Uhum. Então, eu estou trabalhando com 11 turmas, esse assunto. Entre manhã, tarde e noite. E a gente está lá bolando, fizemos um jornal lá. E eu digo, agora vocês vão criar uma história aí, falem um pouco da comunidade, falem do bairro, falem de um problema, falem, inventem uma notícia, falem a notícia dos sonhos que vocês gostariam de ler. E tá saindo bastante coisa lá, tem bastante material lá. Então agora tô recolhendo os materiais que eles estão fazendo. Para ver o que eles pensam, o que eles querem. Acho que tá indo bem, tá indo muito bem. Porque o nosso maior desafio é despertar o interesse. Eles se desinteressam muito pelo contexto, né? Então, quando tu vê que eles estão trabalhando, estão fazendo alguma coisa assim... que despertou o interesse, que eles estão perguntando, que eles estão questionando, tu começa a perceber, eu acho que eu mexi numa coisinha aqui, e acho que é aqui que era para ter mexido mesmo. E aí daqui a pouco tu vê que não há interesse de outras formas, eles não vou cutucar aqui porque não vai dar, então tem que ir para outro lado. Assim que funciona, né? Método por tentativa, né? Uhum. Mas tá bem, tá indo. Mas tem alguma temática, de repente, quais são as temáticas que mais se destacam dentro dessas ideias que eles estão apresentando? De repente, se é algo que você perceba que, de repente, está se destacando muito, é algo que pode ser... Acho que a gênese que tá inquietando, de tudo aí é a violência, né? O que mais... Eu já trabalhei violência como tema ano passado, até por intuição, e em seguida veio o Pacto da Paz, aquele, aí já... Tinha material até para fazer palestra. Digo, já tem tudo. Me convidaram um dia para ir no Pelotense lá falar sobre o assunto. Mas é sobre o Pacto da Paz. Já está tudo pronto. Já. Eu já estava fazendo. Né? Porque o professor que ele está... Que ele está ligado, que ele está... Ele está observando o que está acontecendo. Ele está observando. O professor que está observando, ele está... Ele está na... Ele tá indo pelo caminho certo. Tu já tá... Coisa tá acontecendo e tu já tá enxergando, tu já tá trabalhando aquilo ali. Então foi... Falamos bastante sobre violência e os assuntos sempre... A manchete dos jornais deles é a manchete policial. Eu vou fazer uma pergunta aqui, como eu não tava no... Eu dei uma saída no primeiro bloco, eu não sei se o Antônio Ivan ele já não respondeu, as meninas já de repente já fizeram o próprio, que tem a ver justamente com essa experiência, né, de aula, né, que tu tem uma vida, né, tu tem, além do teu trabalho, né, que é o que tu trabalha na construção civil, né, sim, né, que é a minha profissão que eu faço, eu fiquei, né, sabendo também. Então, e tu, mas ao mesmo tempo tu essa tua vivência de aula, né, e essa convivência com os colegas, até que ponto isso tem acrescentado muito para ti, assim, e até de repente na questão da postura das tuas composições, elas serem mais críticas, né, né, claro, tu tem uma preferência por músicas românticas, né, pela questão talvez do que tu escuta, não sei qual é que é a tua fonte, assim, de para o que tu está fazendo, né? Mas de repente isso tudo acaba influenciando para uma outra possibilidade também, que, claro, não dizer que tu não continue fazendo o que tu faz, mas sim, tem uma outra possibilidade com letras, talvez com teor mais de politização ou não, né? Isso aí é uma questão de opção de cada um, né? Mas de que possa trazer reflexões também para as pessoas que estão escutando, né? E quando tu tem essa... Como é que se dá esse processo para ti, assim? É bem difícil lidar com todas essas coisas, né? Uhum. Mas com esse projeto da quarta-feira, tem sido muito bom para distrair a mente, porque é uma coisa que sai fora da matéria, mas continua aprendendo. Uhum. Tem sido bem legal. E... Esqueci que ia falar de novo. É isso. Tem sido bem difícil estudar, trabalhar e compor. Como eu tinha falado antes, eu dei uma parada em compor música. E foquei só no trabalho e estudo, que não tive muito tempo. A escola, de repente, já te deu uma outra possibilidade de composição, assim, de outras formas de pensar a composição. Ou até a tua vida também, né? Sim. Porque tu é um jovem, né? Bem jovem, assim, tem muito que aprender a vida. Sim, né? Sim, com certeza. A gente sabe como é que é essa... esse processo, né? É um processo que a gente vivencia, mas isso tem essas possibilidades, assim, que tem surgido, tem a questão da leitura também, né, que é uma coisa que a gente sabe que é difícil a gente ter gostar de ler realmente, né, isso é uma coisa, mas a gente sabe que ao mesmo tempo pode se tornar prazerosa, né, mas é uma coisa que é um processo também, isso tudo, como é que tem sido isso, tá conseguindo... trabalhar isso tudo? Sim, sim, tô conseguindo até, tá sendo muito difícil, mas tô conseguindo. Uhum. Esqueci de novo. Bom, é a primeira vez dele na sim, na sim, o microfone, então a gente entende, né, não, mas com certeza a gente vai trazer ele de volta aqui, com certeza ele vai se soltando. Ah, eu tenho muita vontade mais de vir. Vai se soltando mais, eu tenho certeza, sim, que sim. Acontece com todos, assim, né. Então é isso, pessoal, já são 7 horas e 20 minutos. A gente tem os informes agora. Temos informes. Uhum. Garotas dos informes. Olá, gente. Não sei se primeiramente... Primeiro o informe da nossa colega Andressa. Sim, a Andressa fez uma gravação para nós aqui, que ela fala um pouco de uma atividade que vai rolar, então, semana que vem, lá no ICH. Né? Então, não é só a sua NCH, mas ela vai explicar aqui. Então, vamos ver se eu acho aqui, que eu acho que eu me perdi. O Glênio se perdeu. Glênio, podemos passar outros informes enquanto tu te acha? Então vamos lá, convite da Andressa para o programa. Vamos lá, então. Bora. Olá, eu sou a Andressa Domingues. Olá, eu sou a Andressa Domingues, estudante de graduação do curso de Antropologia da UFPEL, e vim aqui fazer um convite. Na próxima segunda-feira, dia 29 de outubro, voltaremos com as exibições da Mostra de Filmes Etnográficos, e convidado da semana vai ser o Vera Potan, uma liderança Mimbiá Guarani, de Florianópolis. Vai ser no Campus 2 da Católica, antiga Católica, atual UFPEL, às 17 horas, e aberto para todo o público. Já estendo o convite para a continuidade da semana, que vai ter então um seminário Guarani Mimbiá, ações e experiências contemporâneas, também com a presença do Vera Potan. Vão ser 3 dias, 30, 31 e 1º de novembro, com mesas na tarde e à noite no Museu do Doce. Enfim, o convite também é aberto para toda a população e contamos com a presença de todos vocês. Bem curtinho, então, esse informe, Andressa. Vamos falar do Grupelli? Vamos falar do Grupelli. O José Paulo Bran, doutorando em museologia, nos fez um convite para os 20 anos do Museu Grupelli, dia 4 de novembro de 2018, a partir das 10 horas, no local Museu Grupelli, que é o 7º Distrito de Pelotas. Atrações e atividades: banda Estrela do Som, oficinas, brincadeiras, sorteio da rifa, doce no tacho, doce no tacho e muito mais. Bom, é bom. Doce no tacho é doce, é sensacional. Delícia. Então, pessoal, Grupelli convidando. Do dia 1º de novembro até o dia 18 de novembro vai acontecer a Feira do Livro aqui em Pelotas, na Praça Central. Já estão montando toda a parafernália. Eu espero que preços dignos, porque estudante não tem muito dinheiro para comprar livro caro, por favor. Exatamente. Necessário. E agora, Fabíola, o que teremos nos próximos eventos em Pelotas? Bom, dia 5 de novembro começa o 2º Simpósio de Gênero e Diversidade. Sobre o que que é? Interseccionalidades e Epistemologias do Sul. Nome chique esse. Tem que se inscrever? Olha, as inscrições iam até 21 de outubro, já acabou o período de inscrições, mas dá para assistir. E é sempre muito interessante falar sobre gênero, falar sobre diversidade, temas super atuais e que necessitam ser debatidos. Então, esse simpósio, ele vai debater questões de gênero, feminismo, educação e política ao longo de palestras, mesas redondas e apresentações de trabalhos. Bom, compareçam, já que as inscrições encerraram, mas ainda em qual prédio? Não é na UFPEL. A UFPEL tem uns 20 mil prédios, mas talvez, ok. Bom, joguem na internet, nós não estamos achando em qual prédio vai ser. Mas se vocês jogarem 2º Simpósio de Gênero e Diversidade, Interseccionalidades e Epistemologias do Sul, tem a página no Facebook, começa dia 5 de novembro, é só olhar lá que tem todos os dados e informações. Qual o próximo evento, Fabiola? Próximo. É um encontro organizado pelo pessoal da museologia, que vai ser no Museu da Baronesa, dia 13 de novembro. É um evento que marca o encerramento do 2º ano de atividades do projeto de visibilidade do negro, reafirmando a instituição como um espaço para novas relações com seu público. Será uma semana de intensa programação voltada para a arte e cultura negra em Pelotas. Muito interessante. Muito legal. E na terça, dia 13 de novembro, é a abertura. A abertura vai se dar às 18 horas, com a exposição Batucada do Shark. Às 7 vai ter uma roda de conversa com Tambor de Sopapo, com Guilhermando, Caco e Mário Maia. Professor Mário Maia. Na quarta-feira, dia 14 de novembro, vamos ter o espetáculo A Reminiscência dos Tambores do Corpo, com a companhia de dança Daniel Amaro. E por último, no dia 15 de novembro, vai ter uma roda de conversa a partir das 4 da tarde, Cabelo Além da Estética, Transições Capilares e Identitárias pelas Negras, com Thaís Aguiar. E Oficina de Turbante às 5 horas com Mel Monteiro. Por último, temos mais eventos, esse muito interessante, exposição Eu Existo. Vai ser no Museu do Doce, aqui mesmo no centro, 23 de novembro de 2018, das 4 da tarde até as 9 da noite. Então vamos ver, acho que... Já estamos chegando já ao final do programa, então acho que é por aí, né? Vamos dá até pra falar mais sobre esses eventos no próximo sábado, mas... Planejem aí a agenda, porque novembro tem bastante coisa legal para fazer na cidade. A cidade vai estar agitada. Tá bem. Muita coisa de graça, gente. Bom, acho que não. Pessoal, agora já estamos quase fechando o horário, então a gente acho que vamos fazer uma rodada aqui com o pessoal que queira fazer essa despedida, né? Inclusive, fica à vontade para alguma coisa que a gente de repente não responde, não perguntou, né? E aí então fiquem à vontade. E tem uma música também que o professor nos sugeriu que vamos rodar agora, né? E aí agradecer também a figura aqui do... Que tocou quantas músicas? 3 músicas? Pô, legal. Então, isso aí. Duas. Matemática no estúdio. Professor Emerson? Então a gente agradece, né, aos ouvintes aí que estiveram nos escutando, né? E agradeço a vocês todos, né, programa. Desejo a vocês muito sucesso no trabalho, né? Parabéns pelo excelente programa. E agora podem ter certeza que vão ter mais um ouvinte. Vou procurar escutá-los e escutá-las aos sábados, tá? Então, e daqui a pouco dá para dar uma ligadinha para incomodar, né? Então tá, a gente dá uma ligadinha para incomodar. Pelo menos dá um oi, né, para vocês. Agradeço muito, obrigado pela oportunidade, tá, gente? Professor Cláudio. Valeu. Eu só agradeço por ter sido ouvido, só. Obrigado. Oh, gente, que é a pessoa mais fofa. O Rian não quer agradecer, ele não quer. De longe, a gente é agradecido pelo professor ali também, já, então as palavras estão... Eu queria saber se aceita um pedido, se eu telefonar aqui e pedir música. Sim, claro. Sempre, sempre. Então tá. Bom, pessoal, o nós outros fica por aqui, até o próximo sábado. Alguém... Vamos ouvir a música. Qual a música? Apesar de você... É isso aí então, Chico Buarque e Milton Nascimento? Não, só o Chico. Só o Chico. Chico Buarque? Só Chico. Então tá, então uma boa tarde para todos e até a semana que vem estamos de volta. Vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia de vir antes do que você pensa. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar.